Salvador, boa noite, 3226, centro de informação Bravo, 160 para o 150. Tom 3226, sem identificação, autorizado chegada à mar, então presente, vai na prova TAP, invertida para o 050. Para o 050, na prova de TAP, Tom 3226. Azul 4209, nesta proa, desça para 3 mil pés, o ajuste padrão, guardando o vetor para o localizador. 3 mil pés, ajuste padrão, guardando o vetor para o localizador, azul 4209. Gol 1714 está estabilizado? Permitido, está precisado. Sente. Complete a aproximação, aguardando transferência de comunicações. Aguardando. O azul 4209, completa esquerda para o A200, limite permanece e o localizador. O próximo vetor é para interceptá-lo. Esquerda 200, localizador azul 4209. 714, Torre, 1186, bom pouso. 1186, boa noite, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Golfinho, 06, informação Bravo. Gol no 606, sem identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 0620. Mari 060, gol 1060. Gol no 606. O azul 4209, esquerda 140, nesta proa intercepta o localizador, em descida para 2 mil pés, ajuste padrão. 140, 2 mil pés para o localizador, ajuste padrão, azul 4209. Embaixo da vaga, no 7 no 4. Pegas 05, no solo 42, sem condição de liberar, fazer um 80, agilizando, liberar a esquerda, parte militar. Livrando a pista, o Pegas 05. No 7 no 4, eu tenho aproximação, guardando pista livre. Vento para cheque 080 graus, 80 graus, com 1 no 2 nós, 1 a 12 nós. 7 aguardada no 7 no 4. Mais 05, senhor, boa noite, estacionar a frequência livre. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 1 no 2 nós. Entre o pouso, 7 no 4, obrigado. O 4209 está estabilizado? Automatismo estabilizado, localizador. Sente, complete para o final, reduza para aproximação, irá seguir tráfego da Gol agora, 5 milhas à sua frente. Sente, azul 4209. Torre 1286. 1286, azul 4209. Torre Salvador, azul 4209, estabilizado, localizador, busca 1-0. Roger, azul 4209, com aproximação, guardando pista livre, número 2. O ajuste 1-0, 1-3, padrão, O vento para check 080 graus com 12 nós, 12 nós. No 4 no solo, 45 direita, prossegue táxi, me escuta via Alfa, após Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 5, nas pessoas, tá bom, no 7 no 4. Reduza para 2209. 2209, 606. Chega, repouso, azul 4209. Salvador, boa noite. 1805, informação Bravo. No 805, identifique chegada Mari, desça para o 070. Mari 070, 805. Uno 606, desça para 4000 pés, ajuste no 03. 4.903, gol no 606. Gol no 805, está reautorizado até o 050. 050, 805. Desça para 2000 pés, ajuste padrão, livre LF, reposta estabilizada. 2013, reportará LF, na 3226. Rio 4209, no solo 47, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, na sua escuta, Rio 4209. 805, qual é a informação dos 50? 050, descendo 805. 805 da presente, autorizada pelo DIC, TAP. TAP, voo 805. Gol no 606, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.000 no 0 no 3, gol no 606. Portugal 024, red copy. Red copy, 024. Portugal 024, clear to Lisboa, Lima para Papa Tango, first level 350, via Upper Zulu 10, until Natal, November Tango Lima, after Upper November 873, until Impal position, then flight plan route, after that via flight plan route. Departure runway 10, after departure left turn, Puka departure, with Zipar transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo transition. Scope code 5476, and control departure frequency 119.35. Portugal, 024, clear to Lisa, flight level 350. Via Upper Zulu, 10, to Natal, Upper November, 873 to Indol, flight plan to Hood, runway for departure 110. Left turn, Puka departure, depart transition, 45476, 119.35 for frequency for departure, Portugal. Rubex Flores, Portugal 024, call me red for push and start. Calling for push and start, Portugal 024. Voo no 606, 2.000 pés, ajuste padrão, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, ajuste padrão, reporte estabilizado, 606. Torre Salvador, boa noite, Hotel 3226, passando símbolo abaixado, travado, Portugal. Correio 3226, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus com 08 nós. O ajuste no 0, 13. Quente, livre pouso, pista 10, 3226. 05 na Proet TAP, está reautorizado descida até 3.000 pés, o ajuste padrão. 13 pés, 13805. Trip 5344, acena identificação, autorizado chegada a mar e desça e mantenha 4.000 pés, o ajuste padrão. Autorizado pelo editado pelo Trip 5344. Indicado do Trip. Inicialmente pode manter 280 trip 5344, reporte caso necessite de redução. No 606 estabilizado? Do localizador. Complete final, torre 10286, bom pouso. 86. TAN 3891, call cadence, clear, bump arrival, descent, flight level 050. Descent 050, bump arrival, 3891. Gol 1805, desça para 2000 pés, ajuste padrão, livre LS, reporte estabilizado. 2000, reportamento estabilizado, está livre LS 805. Oi, Salvador, boa noite, 1606. Guarda, 1606, continua a aproximação, guarda no pista livre, ajuste no 013. Guardando, pista livre, 013, 606. 3226 no solo 55, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, apoio Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, para o 07, 3226. Foi travou, Gol 606? Afirmo. Livre pouso, pista no zero, vento 080 graus com 10 nós, com 10 nós, Gol 606. Vento no pouso, 606. Trip 5344, desça para 3 mil pés do ajuste padrão. 3 mil pés, padrão, 3344. TAN 3891, confirme speed. 2809, TAN 3891. Ordem, eu mantenho 280, o TAN 3891. Roger, 3891. Azul 4062, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 0620 e reduza para 250 nós. No momento é o número 4 na aproximação. No solo 59, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, até lá na sua escuta, antes da Juliette, no 606. Visador, tem a pista vista, gol no 805. Gol no 805, completo final, torre 10286, bom pouso. 186, muito obrigado, até já. Torre Salvador, boa noite. Bom dia, um voo 805. Sim, reporte Simbra, com trem checado, ajuste no 0, 1 no 3. 1013, reportará Simbra com check trem, com 805. Salvador, Delma, 024, taxi. Delma, 024, prepare taxi, apron 1, after taxiway India, and Alpha, call me ready for departure on the holding point, 10, maximum side 1013. Copy, altimeter 1013, taxi by apron 1, Alpha, approach, holding position 2, runway 10, copy back, correct, Delma. Gol 805, passa acima, baixar travado. 805, livre pouso, pistão no 0, vento 08, 0 graus, 1 no 0 nós, com 10 nós. Gente, tem livre pouso no 0, gol 805. Passa uma Juliette, 1606. Juliette agilizando, prossegue portão 03, gol no 606. Agilizar, portão 3, gol no 606, obrigado. Further traffic Boeing 737 off goal, parking the gate number 03. Okay, after that, proceed your track, your taxi via apron 1, India, okay? Copy, 779, we'll proceed to taxi, India, Alpha. After Belo, descend 2000 feet, condition 013. After Belo, 2000, 1013, descend 3891. Azul 4062, desça para 050. 5344, complete final torre, 118.6, bom pouso. 118.6, graças. Controle, Salvador, 5899, informação Bravo. Web 5899, acendo identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 050. Line 9, PN4, takeoff, runway 1, 0, wind 080 degrees, vista 09 knots, on Portugal 024. Torre Salvador, trip 5344, 2 milhas do ICR. Trip 5344, contando a aproximação, guardando pista livre. Informo Airbus 330, Portugal, iniciando decolagem imediata, pista no zero, aguarde autorização de pouso, o vento para cheque 080 graus com 09 nós. Para a Copa. Cesar 409, guarde cópia com fins, eu tenho 380 autorizado, prepare a Dael Leda Bridge aguardando, só um minuto. Autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus com 10 nós, com 10 nós. Cliente livre pouso, já baixado travado, trip 5344. Cliente livre pouso. Fora, Born at 07, call 119.35, have a good flight. 119.35, 193. Salvador, Portugal, 024, boa noite, passing 16. 1,000, Puka Departure. Portugal 024, radar contact on departure, climb by level 350, Puka Departure. Climbing by level 350, Puka Departure, Portugal 024.